condição, nenhum tipo de incentivo. Um jovem abandonado e por todos esquecidos, deixado pra morrer no país bombardeado. Cansado de chorar, as lágrimas secaram, meus erros me guiaram, no abismo eu tô vivendo. Eu dobro o joelho, eu oro em pensamento. Talvez o que procuro não seja um aspecto. Viver liberto, irmão, é tudo que eu quero. Uma máquina do mal, vencida pelo bem, uma vítima da vida, do mundo um refém. Tentar mudar o que, se pra você sou decadente, meu filho vai viver nesse mundo diferente. Na cova que passei, vi alma implorar, um pássaro sem asa impedido de voar. No terceiro corredor, na ala de acesso, sinto o corpo quente feito areia do deserto. Muita calma, guerreiro, tenha fé, tenha esperança. Um dia vai mudar, um dia vai passar, um dia o tempo bom vai chegar. Muita calma, guerreiro, mantenha a cabeça erguida, vamos seguir na luta. Tô farto de tentar e nunca consegui, agora que tô perto não posso desistir. Ignoro as diferenças, tem alguém que testa. Na curva vou tentando andar em linha reta. Me diz o que fazer, preciso de atenção. Um deficiente segura minha mão. Eu olho no seu olho e ali me vejo. Não sou deficiente, mas também senti um desprezo. Se pede, não nego, faço de coração, tipo um pelo outro, e assim é um irmão. Temos que ser foda, não é fácil, é difícil. Esse é o fim também, o início. Joanesburgo, a batalha, miséria, atrocidade. Busco outras formas de injetar felicidade, seja com meu rap, nas ondas sonoras. Queria parar o tempo e mudar a nossa história. Sem fim, foi um alvo acertado. Me senti assim, já em outra vida, reanimado por um choque. A falta de igualdade novamente me comove. No meio do entulho, um anjo tá vivendo. Quanta incerteza, comunidade, clima tenso. Faço meu escudo, junto meus pedaços. Deus olha por mim e guia os meus passos. Não paro por aqui, vou dar continuidade. Me sinto vivo, irmão, essa é minha verdade. Daqui eu posso ver, tô ligado, não é miragem. Cidade dividida, ó, mó desigualdade. Não posso desistir, perder as esperanças. Na vida aprendi a equilibrar na corda bamba. Terra de ninguém, me sinto invisível. Não vou fechar os olhos e fingir que não é comigo. Muita calma, tenha fé, meu guerreiro. Muita paz, tenha esperança, parceiro. Essa fase, essa fase difícil vai passar. Haverá mudança. Muita fé, meu guerreiro.